lata, eu viajei aqui. Eu tava lá em casa com aquela magia. Peguei o meu skate e saí pra contaria.